teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração ao precioso Deus. Adorado seja teu nome, Senhor. Santo de Israel, Santo de Israel, inclinamos em adoração, precioso Deus. Terra e céus proclamam o teu poder, digno és de louvor. Santo Israel, te exaltamos, Santo de Israel, inclinamos en adoración, precioso Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Santo de Israel, Santo de Israel. Proclamam o teu poder, digno és de louvor, ó Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Inclinamos em adoração. Precioso Deus.